de batalha, guerra injusta provocada por canalhas. Eles são os opressores da nação, autor de toda a escravidão. Mas eu vou com Cristo, vou com amor, seguindo em seu caminho, combatendo o opressor, o sistema. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor. Com pé de aço prossigo neste estreito caminho, aquebrantando barreira, pisoteando espinhos, combatendo a injustiça que no mundo impera, causada pelo sistema, autor de toda a miséria. Eles fingem não ver, procuram se envolver com a corrupção, pervertendo o próprio ser, trilhando largo caminho com a glória da terra, prosseguindo com destino a decepção eterna. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor. É só olhar pra dentro das favelas para notar o grave estado de miséria, espelho que reflete a dura realidade causada pelos inúteis covardes. Mas eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor, o sistema. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor. Haha, eu sei que o combate recomeça, a batalha continua. A guerra é do meu Deus, não é minha nem a sua. Somos véu contra o vento, acaba o tempo, começa o lamento da mãe que chora pelo filho que vira as costas e vai embora, envolvido com crack e os malotes de dólar. Enquanto isso eles fingem não ver jovens e crianças se prostituírem na TV, no canto escuro da balada, Satanás da gargalhada, o vendedor de ilusão, estrupador, cafetão e o político corrupto, ignorante e estúpido. Mas nem sempre um sorriso quer dizer alegria, nem sempre um susto quer dizer covardia. Nem tudo nessa vida é como um conto de fadas, com bruxas, magos, duelos de espadas. Mas coragem é pra quem tem e quer ser feliz, que olha pro seu sonho e esquece a cicatriz. Um final feliz, sem choro nem vela. Dorme sistema, é a vez da favela. Dorme sistema, dorme sistema, é a vez da favela, é a vez da Mas favela. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor, o sistema. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor. Eu vou com Cristo, vou com amor, prosseguindo em seu caminho, combatendo o opressor.